Eu te amo. Se ligue no radar, ao sinal te convidando pra me amar. É aviões, é aviões do Forró Volume 3. Tá no avião, ô pressão. Você tem um papo diferente que me envolve demais. Teu olhar é fugaz, um mistério. E toda vez que vou te deixar, você me fala de amor, confunde minha cabeça. Me convida pra passar lua de mel no transatlântico, só pra gente se amar. No meio do oceano Atlântico, eu iria com você, morar até no fim do mundo. Compreender sua cabeça num segundo. Ah, meu amor, não tem nenhum segredo, só tá você fechado na minha cabeça. É só você o meu amor e só você será. Eu te amo, o piloto é você. Você tem um papo diferente que me move demais. Teu olhar é fugaz, um mistério. E toda vez que vou te deixar, você me fala de amor, confunde minha cabeça. Me convida pra passar lua de mel no transatlântico, só pra gente se amar. No meio do oceano Atlântico, eu iria com você, morar até no fim do mundo. Compreender sua cabeça num segundo. Ah, meu amor, não tem nenhum segredo, só tá você fechado na minha cabeça. É só você o meu amor e só você será. Eu te amo.